última goma, ah, é meu último. Ui! Ui! Eita, moresta! Jurubeba, pega a guitarra aí, manda aí, João Falcão! Chama na guitarrinha os caras, vai! Daquele jeito! Agora vai, viu? E o Falcão e o bonde do gato preto! Tem que fazer esse lá, o seu vácuo! Oh. Larga! Bota ali, popopô! Eita, moresta! Vai, João Falcão! Nova onda do momento, estourou no TikTok e as novinhas tão fazendo. Olha só, olha só, se tu quer aprender, é só tu colar aqui. E as novinhas se balançando no paredão aí, tu fazendo, ó, vai. Ui, ui, ui, ui. O bota essa rabita, pra te sentir subir. Ui, ui, ui, ui. O bota essa rabita, pra te sentir subir. Ui. Oi, tu bota essa rabeta pra descer e subir. Ui, ui, ui, ui. Tu bota essa rabeta pra descer e subir. Agora eu, né? Ave Maria, moça, você fica emocionante demais, de gato preto. Sim, essas coisas bonitas aqui em cima do paredão, rebolando a rabeta, moça. Misericórdia, hein, Matheus Velho? Eu tô vendo a visagem, só botar um pouquinho aí. E nova onda do momento, estourou no TikTok e as novinhas tão fazendo. Olha só, olha só, se tu quer aprender, é só tu colar aqui. Ei, peraí que minha boca tá cheia de coisa. Ui, ui, ui, ui, bota essa rabeta pra descer e subir. Ui, ui, ui, ui, ui, bota essa rabeta pra descer e subir. Ui. Só tem isso, hein? Ui, eu disse bota essa rabeta pra descer e subir. Ui, ui, ui, ui. Foi bota essa rabeta pra descer e subir. Tamo junto, João Falcão, o rei da caciminha, aquele modelo. Vem cá, João Falcão, por favor. Dá aquela rasada aí, aquela rasada, vai. Ai, valeu, bonde do gato preto. Valeu, meu potência.